Mas bolidense pros boêmio, vai. A cara da rapa dizendo que o nego é chique. Vai, vai, vai. Os negros quer o céu, onde o sol vai tropical, bermuda, branco, tectel. Minha cota é esmiria, é viajar de busão que encosta cotidiano de todos que tá no estresse 24 por 40 e ganhar o quê? Só passa o bom tempo da vida, dando a cara pra bater. Deixar por nossa conta, descobrir o sabor do poder. E o capão tá nas telas do cinema, é pouco pra você. A mais bela realeza promoveu quem tá lá. Engano meu, não sei, quer saber? Vai roubar. E cobrou tanto de quem que stay. De tudo é um filho e morrer. Assim vários a perceber que não tá bom e nunca foi bom. Fazer o quê? Favela chique, tomo de assalto e cresce após a cada amanhecer. É só remover o que é sujo entre nós. Da firmeza, lealdade, não vou te machucar. Vai lembrar da senha e vai na pura calma. Cê vai voltar, só ter paciência. Quando busca mesmo é louco essas cordetas. Vamos dividir os lucros sem desfalque. Cena após cena, várias malandragens. Vai, vai, o nego é chique. Chique, chique, chique mesmo, fio. Vai, vai, o nego é chique. Chivas e os africanos no sincero. A cara da rapa dizendo que o nego é chique. Mas vale desse pros boêmio, vai. A cara da rapa dizendo que o nego é chique. Vai, vai, vai. Ai de mim, trazer sem auê. Ganhar nas fortuninhas de um patricinho nojento. Se parar pra pensar, nós tá mais. E chega de cochilo eterno, coberta a terra, assim a paz. Bill em cartaz, valeu negralhas, raps loucos que traz muito mais. Demorou pra tá de tornado, cobiçado daqueles animais. Exemplo, gol Brasil, neguinho. Quem fez foi Robin e veio daqui. E te garanto que esperar, concede aqui o que é seu, dá pra vir. E profissão merece serenata na janela, assim bagulho é louco, estrelinha. É, olha pra baixo e vê o pontinho da cidade, né? Conversinha, Zé. As favelão de fogo, um pedaço bem embutida. No amor, na briga, em qualquer fita. Na humilde, ó. Deixei de ser vira-lata, passei a ser pitbull. Pelo menos o que ela defendeu, o putil. Esquenta, não, querida. Amor pra elas de mil. Minha atenção solicitar, ó, meu Deus. Ajuda o tio, rolecola. Elas querem comprar, fudeu. Muito bom, é fascinante. Tive certeza, os cruzeiros antes, várias tretas. O nego é chique mesmo, fiel. Sofrimento, já basta o meu passado. De eu só quero a terra prometida às tais. Faz pole desse pros boêmio, faz. Sou camassutro, festi milhões do falso amor. Espelho no teto, sol nascer com a vapor. Deixa pra eles pensar que estamos kits. O nego é chique. Vai, vai, o nego é chique. Chique, chique, chique mesmo, fiel. Vai, vai, o nego é chique. Chivas e os africanos no sincero.